Se não fosse a bola, não teria o futebol. A festa era boa, começou lá no quintal. Na hora do gol, você bem comemorou. E pensou tão bem, aqui eu fico e lá eu vou. Assim me consumir e acabar com toda vez que eu senti solidão no pensamento. Tem um samba me esperando, eu vou. Quero assim. Já vem pra quem abusou.